beijando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já te pertence. Ela só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ele vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Cê vai acreditar, vai se amar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganadas por ele bebendo, esperando a rasteira. E cê vai levar dele, fica tranquila que a quarta cadeira te espera. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganadas por ele bebendo, esperando a rasteira. E cê vai levar dele, fica tranquila que a quarta cadeira te espera. Não adianta se ilude, seu copo já está cheio aqui pra te acudir. Nayara Maia, um hit diferente. Ele vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu